Bem, retornamos então ao programa Momentos Espirituais. Iniciamos a segunda parte do programa, dando continuidade ao estudo da obra Há 2000 Anos. Estamos no capítulo décimo da primeira parte, cujo título é O Apóstolo da Samaria. E nos encontramos no momento em que a Lívia e a Ana tomaram conhecimento da visita do governador Pôncio Pilatos a Cafarnaum. E num momento de muita fragilidade, sobretudo da Lívia, porque a Lívia encontrava-se sozinha com os seus servos, inclusive a escrava Ana, que para ela tornou-se amiga e confidente, porque ambas seguiam os ensinos do Mestre Jesus. E elas encontravam-se muito temerosas, porque, como o senador Publius Lentulus empreendeu uma viagem administrativa para anotar e enumerar os eventuais erros administrativos do Pôncio Pilatos, então o senador Publius Lentulus deixou a Lívia, a Flávia, que é a sua filha, a Ana e os demais servos, sem a presença dele, e dessa forma expostos ao ataque, entre aspas, vamos dizer assim, do Pôncio Pilatos, que nutria uma obsessão pela conquista afetiva da Lívia. E todos acompanhamos que a Lívia mantinha-se fiel aos seus princípios, sobretudo aos princípios da tradição da família romana, e uma vez que no começo da obra nós nos recordamos que nem todas as famílias romanas se corromperam aos costumes dissolutos, aos costumes equivocados que eram praticados, sobretudo, pelo imperador romano e também por todos aqueles que viviam do luxo e da ostentação do império naquela época. Muito bem, então nós vamos iniciar a minha exposição com o diálogo, com a continuidade do diálogo que se estabelece entre a Lívia e a Ana. E a Ana havia sugerido para a Lívia para que eles, antes do governador Pôncio Pilatos chegar a Cafarnaum, para que elas empreendessem viagem para a Samaria, porque lá na Samaria elas estariam protegidas, vivendo na casa do Simeão, que era o tio da Ana, e que a Lívia havia conhecido o Simeão lá nas pregações de Jesus, lá em Cafarnaum, nas margens do lago de Genezaré. E aí então a Lívia diz para Ana: mas a Samaria, replicou Lívia, algo desalentada, fica muito distante. A realidade, contudo, minha senhora, diz a Ana, é que necessitamos de um sítio dessa natureza. Concordo em que a viagem não será tão curta, mas partiríamos com urgência, alugando animais descansados, tão logo repousássemos um pouco na passagem por Naim. Com um dia ou dois de marcha, atingiríamos o vale de Siquém, onde se ergue a velha propriedade de meu tio. Máximus seria cientificado da vossa deliberação. Máximus era um dos servos lá do senador Públio Lentulus. Máximus seria cientificado da vossa deliberação sem outro pretexto que não seja o pretexto da necessidade de vossas decisões no momento e na hipótese do regresso imediato do senador, estaria o vosso esposo integrado no conhecimento direto da situação, procurando inteirar-se por si mesmo quanto à vossa honestidade. Ou seja, a Ana sugeriu para que elas fossem para Samaria, contasse a realidade para o Máximus, e se o senador voltasse logo em seguida, no período que elas estavam fora, que esse servo explicasse os motivos que a Lívia, a Ana, a Flávia e mais alguns que nós vamos acompanhar no decorrer do texto, que elas foram para Samaria com o objetivo de não serem importunadas pelo governador Pôncio Pilatos. De fato, diz a Lívia, essa ideia é o recurso mais viável que nos resta. Além do mais, confio no mestre, que não nos abandonará em provas tão rudes. Hoje mesmo faremos nossos aprestos de viagem e irá à cidade providenciar, não só quanto aos animais que nos devam conduzir até Naim, como também quanto à partida de um dos teus familiares conosco, de modo a seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, mas igualmente bem acompanhadas contra os dissabores de qualquer eventualidade. Não te preocupes com despesas, porque estou provida dos necessários recursos financeiros. Assim foi feito. Então, a Lívia orientou a Ana para ir lá na cidade de Cafarnaum e providenciar os animais para a viagem e também pedir a presença de um dos familiares dela, Ana, para que fizesse companhia para a esposa do senador durante a viagem. Na véspera da partida, Lívia chamou o servo, que então desempenhava as funções de mordomo da casa, esclarecendo-o nestes termos: Máximus, motivos imperiosos me levam amanhã a Samaria da Judéia, onde me demorarei alguns dias junto de minha filha. Levarei Ana em minha companhia e espero do teu esforço a mesma dedicação de sempre aos teus senhores. O interpelado fez uma reverência, como quem se surpreendesse com semelhante atitude da patroa, pouco afeita aos ambientes exteriores do lar, mas entendendo que não lhe assistia o direito de analisar as suas decisões, aventou respeitoso: Senhora, espero designeis os servos que deverão acompanhar-vos. Bem, então o Máximus, ele achou estranha aquela situação de ela, a Ana, a filha, empreenderem uma viagem para Samaria. Mas, lógico que, como ele era um servo, ele não ficou aumentando a conversa. E ele se submeteria ao desejo da senhora, né, da Lívia. Mas ele queria saber quais os servos que iriam acompanhá-la, acompanhar a Ana, a Flávia e a própria Lívia. Não, Máximos, não quero as solenidades do costume nas excursões dessa natureza. Irei com pessoas amigas de Cafarnaum e pretendo viajar com muita simplicidade. Interessa-me avisar-te dos meus propósitos, tão somente pela necessidade de redobrar os serviços de vigilância na minha ausência e, considerando a possibilidade do regresso inopinado, regresso que não era esperado, do teu amo, do senador Públio Lentulus, a quem cientificarás da minha resolução nos termos em que me estou exprimindo. Ou seja, ela pediu para o Máximos avisar o senador, caso o senador tivesse uma volta repentina, um retorno antes do esperado, para avisar que elas se encontravam na Samaria e que ele, Máximos, redobrasse os cuidados com os serviços de vigilância da residência do senador Públio Lentulus. E aí o Emmanuel continua o texto dizendo: e enquanto o criado se inclinava respeitoso, Lívia regressava aos aposentos, solucionando todos os problemas relativos à sua tranquilidade. Bem, então agora nós vamos ter a continuidade dos acontecimentos relatada pelo nosso querido Marcos. Pois não, Marcos? Bom, dando sequência então ao livro, né? Após a Lívia dar as recomendações ao servo Máximos, né, sobre a partida dela, vamos ler então como é que ocorre. No dia imediato, antes da aurora, saía de Cafarnaum uma caravana humilde. Compunham-na Lívia, a filhinha, Ana e um dos seus velhos e respeitáveis familiares de Ana, que se dirigiam pela estrada que contornava o grande lago, quase um caprichoso semicírculo, acompanhando o curso das águas do Jordão, a descerem sussurrantes e tranquila rumo para o Mar Morto. Então elas meio que contornaram as margens do lago de Cafarnaum, de Genezaré, né? As cidades que ficavam às margens deste lago. E assim tomaram rumo, né? Beirando ali o Rio Jordão. Numa breve parada em Naim, trocaram-se os animais, seguindo os viajantes o mesmo roteiro em direção ao Vale do Siquém, onde a tardinha apessaram à frente da casa empedrada de Simeão, que recebeu os hóspedes chorando de alegria. Olha que legal, né? Simeão, um senhor de idade, né? Um velho, resplandece de alegria quando recebem Lívia, a filhinha e a Ana, e um dos que acompanhavam o familiar de Ana. Entre oliveiras umbrosas e frondejantes, erguera uma grande cruz, pesada e tosca, colocando nas suas proximidades ampla mesa rústica, em torno da qual se sentavam os crentes, em pobres bancos improvisados para lhe ouvirem a palavra amiga e confortadora. Então, nesse local, né, diante dessa cruz, enorme cruz, até rústica, né, tosca, tinha uma mesa onde os seguidores, né, de Simeão, ou os que iam lá para receber as suas palavras, a sua palavra amiga e confortadora. 5 dias venturosos decorreram ali para as duas mulheres, que se encontravam à vontade naquele ambiente simples. De tarde, sobre as carícias na natureza livre e sadia, no seio verde da paisagem harmoniosa, reuniam-se a assembleia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Isso nos faz lembrar aquela passagem de Jesus com a samaritana na cisterna, né? Na cisterna. E essa, nessa história, nessa passagem, Jesus se apresenta para ela como Messias, né? Como um Salvador, dizendo que a água que ele trazia não iria deixá-la, ou não ia deixar ninguém com sede. Mas ele falava não da água material, mas da água espiritual. E aquela mulher, né, depois da conversa com Jesus, ela foi e contou para vários outros que ali, antes deles irem embora, se reuniram e ouviram ensinamentos de Jesus alguns dias na Samaria. Lembrando que a Samaria é uma região não tão benquista, né, pelos judeus, até porque eles não seguiam de fato todas tudo que eles prescreviam, né, enfim, da cultura judaica. A Samaria era meio alheia, era meio que seguia por si só o seu caminho, né? Até porque aquela região da Samaria foi invadida por outros povos e ficou dominada por outros povos, e o povo não seguiu exatamente a cultura judaica, né? E aí, por isso, eles eram meio deixados de lado, ninguém gostava muito dos samaritanos, né? Continuando, Simeão, que ali vivia sem a companheira que Deus já havia levado, e sem os filhos, que por sua vez já haviam constituído família em aldeias distantes, assumia a direção de todos como patriarca venerável. Na sua calma senectude, relatando os fatos da vida de Jesus, como se a inspiração divina o bafejasse. Em tais instantes, tal a profunda beleza filosófica dos comentários e das preces, improvisadas com a amorosa sinceridade de seu coração. Preces improvisadas. São preces do fundo do coração, né? É como Jesus falava, né? Em poucas palavras, do fundo do coração, são as preces feitas com fé, que são as válidas, né? Não adianta ficar falando, repetindo em voz alta para que todos vejam que você sabe rezar e está rezando. Não, as preces improvisadas, feitas do fundo do coração. Quase todos os presentes, naquela mesma poesia simples da natureza, como se estivessem ainda bebendo as palavras do Mestre, junto a Gerizim, choravam de comoção e deslumbramento espiritual, tocados pela sua palavra profunda e carinhosa, magnetizados pela formosura das suas evocações, saturadas de ensinamentos raros de caridade e meiguice. Nessa época, os cristãos não possuíam os evangelhos escritos, que somente um pouco depois apareceriam no mundo grafados pelos apóstolos, razão pela qual todos os pregadores da Boa Nova colecionavam as máximas e as lições do Mestre, de próprio punho, ou com a cooperação dos escribas do tempo, catalogando-se, deste modo, os ensinamentos de Jesus para o estudo necessário nas assembleias públicas das sinagogas. Simeão, que não possuía uma sinagoga, seguia, porém, o mesmo método. Vamos ver, né, os métodos de Simeão, né? Vamos ver na sequência aqui como será a leitura. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Então, dando continuidade à leitura do livro, como o Marcos falou, os cristãos daquela época, eles não tinham uma literatura gravada. A Boa Nova que Jesus tinha passado aos seus discípulos, como não estava escrita ainda, ela passava de boca a boca e era catalogado esses ensinamentos e os cristãos iam disseminando nas suas pregações. E o Simeão não tinha uma sinagoga e ele seguia o mesmo método, né? Ia passando os conhecimentos que eles tinham anotados. Então, com a paciência que o caracterizava, escreveu tudo o que sabia do Mestre de Nazaré para recordá-lo nas suas reuniões humildes e despretensiosas, prontificando-se do melhor grado a registrar todas as lições novas do acervo de lembrança dos seus companheiros ou daqueles apóstolos anônimos do cristianismo nascente, e de passagem pela sua velha aldeia cruzavam a Palestina em todas as direções. Então essa era uma missão daqueles seguidores do Cristo, dos pregadores. Eles reuniam as pessoas da própria aldeia ou que estavam de passagem para ler e conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Então fazia 6 dias já que as hóspedes estavam descansando naquele ambiente carinhoso, quando o respeitável ancião, o Simeão, naquela tarde, em suas costumeiras evocações do Messias, se afigurava tocado de influências espirituais das mais excelsas. As derradeiras meia-tintas do crepúsculo entornavam na paisagem um tom de esmeralda, topázios, eterizado sobre um céu azul. Olha a descrição que o Emmanuel faz do cair da tarde. É maravilhoso, a gente até imagina as cores no céu. No seio da assembleia heterogênea, notava-se a presença de criaturas sofredoras de todos os matizes, que ao espírito de Lívia lembravam a tarde memorável de Cafarnaum, quando ouvira o Senhor pela primeira vez. Homens esfarrapados, mulheres maltrapilhas, acotovelavam-se com crianças esquálidas, fitando ansiosamente o ancião que explicava comovido com a sua palavra simples e sincera. Irmãos, era de ver-se a suave resignação do Senhor no derradeiro instante. Aqui o Simeão está falando da resignação de Jesus no final da sua passagem por esse plano terrestre. Entre aspas, ele fala: olhar fixo no céu, como se já estivesse gozando a contemplação das beatitudes celestes, no reino de nosso Pai, vi que o Mestre perdoava caridosamente todas as injúrias. Apenas um dos seus discípulos mais queridos se conservava ao pé da cruz, amparando a sua mãe no angustioso transe. Dos seus habituais seguidores, poucos estavam presentes na hora dolorosa, certamente porque nós, os que tanto o amávamos, não podíamos externar nossos sentimentos diante da turba enfurecida, sem graves perigo para nossa segurança pessoal. Não obstante, desejaríamos todos experimentar os mesmos padecimentos. Interessante aqui que algumas pessoas, eu já vi comentar assim, recriminando a atitude dos apóstolos de praticamente abandonarem Jesus naquele momento derradeiro. Mas se a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vai ver que era necessário, não o abandono, mas era necessário que eles se mantivessem reclusos, porque a missão deles era levar a mensagem do Cristo para frente. E se eles estivessem lá ao lado de Jesus, lutando por ele, provavelmente teriam o mesmo destino. E aí muitas das coisas ficariam perdidas. Continuando então, de vez em quando, um que outro mais atrevido dos seus verdugos se aproximava do corpo de Jesus, chagado no martírio, dilacerando-lhe o peito com a ponta das lanças impiedosas. Uma vez por outra, o generoso ancião limpava o suor da fronte para continuar com os olhos úmidos. Ou seja, o Simeão tinha que limpar o olho, limpar sua fronte, porque ele, ao falar desse momento, ele estava chorando. Notei em dado instante que Jesus, continua falando sobre o momento lá do martírio de Jesus, notei em dado instante que Jesus desviara os olhos calmos e lúcidos do firmamento, contemplando a multidão amotinada em criminosa fúria. Alguns soldados ébrios açoitaram-no mais uma vez, sem que do seu peito opresso, na angústia da agonia, escapasse um único gemido. Seus olhos suaves e misericordiosos se espraiaram, então, do monte do sacrifício para o casario da cidade maldita. Quando o vi olhando ansiosamente, com a ternura carinhosa de um pai, para quantos o insultavam nos suplícios extremos da morte, chorei de vergonha pelas nossas impiedades e fraquezas. A massa movimentava-se então em altercações numerosas, gritos ensurdecedores e impropérios revoltantes o cercavam na cruz, em que se lhe notava o copioso suor do instante supremo. Mas o Messias, como se visualizasse profundamente os segredos dos destinos humanos, lendo no livro do futuro, fitou de novo as alturas, exclamando com infinita bondade: "Perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem." Então, aí eu passo a bola para o nosso amigo Gimar continuar a leitura. Obrigado, abraço. Amigos, coube a mim a parte mais marcante, vamos dizer assim, da passagem de Jesus aqui da Terra. Porque, para mim, essa parte aqui realmente é incrível, né? Então, no meio desses impropérios revoltantes que cercavam Jesus na cruz, em que se notava o copioso suor no instante supremo, mas o Messias, nesse instante, como se ele visualizasse profundamente os segredos dos destinos humanos, lendo no livro do futuro, fitou de novo as alturas, exclamando com infinita bondade: "Perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Imagina a grandeza desse nosso mestre. Ele estava ali sendo crucificado e pedindo perdão por aqueles que estavam colocando ele nessa situação, né, gente? O velho Simeão tinha a voz embargada de lágrimas ao evocar aquelas lembranças, enquanto a assembleia se comovia profundamente com a narrativa. Outros irmãos da comunidade tomaram a palavra, descansando o ancião dos seus esforços. Um deles, porém, contrariamente aos temas versados naquele dia, exclamou com surpresa para todos os circunstantes: "Meus irmãos, antes de nos retirarmos, lembremos que o Messias repetia sempre aos seus discípulos a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam neste mundo o rebanho das ovelhas." Simeão ouviu a advertência e pôs-se em atitude de profunda meditação, de olhos fitos na grande cruz que se elevava a poucos metros do seu banco humilde. Ao cabo de alguns minutos de espontânea concentração, tinha os olhos transbordando de lágrimas, fixos no madeiro tosco, como se no seu topo vagasse alguma visão desconhecida de quantos o observavam. Depois, encerrando as preleções da tarde, falou comovido: "Filhos, não é sem justo motivo que o nosso irmão se refere hoje ao ensino da vigilância e da prece. Alguma coisa que não sei definir, fala-me ao coração que o instante do nosso testemunho está muito próximo. Vejo com minha vista espiritual que a nossa cruz está hoje iluminada, anunciando talvez o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Meus pobres olhos se enchem de pranto, porque entre as claridades do madeiro, ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos numa entonação branda e amiga, exclamando: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade com o exemplo da tua dedicação e do teu próprio sacrifício. Ora e vigia, porque não está longe o instante ditoso de tua entrada no reino, mas preserva as ovelhas do teu aprisco nas arremetidas tenebrosa dos lobos famulentos da impiedade, soltos na terra ao longo de todos os caminhos, consciente, porém, de que se a cada um se dará segundo as próprias obras, os maus terão igualmente seu dia de lição e castigo, de conformidade com os próprios erros." O velho samaritano tinha o rosto lavado em lágrimas, mas doce serenidade irradiava do seu olhar carinhoso e compassivo, demonstrando-lhe as energias inquebrantáveis e valorosas. Foi então que, alçando as mãos emagrecidas e longas ao firmamento, no qual brilhavam já as primeiras estrelas, dirigiu-se a Jesus em prece ardente. E essa prece eu vou deixar para o próximo companheiro aqui do programa, para que ele faça a narrativa dessa prece maravilhosa. Um abraço a todos, viu, pessoal? Bom, gente, então, como o nosso querido Egimar narrou, depois dessa revelação espiritual que o Simeão teve, ele ergueu a voz aos céus, dirigindo-se a Jesus em prece ardente, e disse assim: "Senhor, perdoai as nossas fraquezas e vacilações nas lutas da vida humana, onde os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis. Abençoai nosso esforço de cada dia e relevai as nossas faltas. Se algum de nós, que aqui nos reunimos, vem à vossa presença com o coração saturado de pensamentos que não sejam os do bem e do amor que nos ensinastes. E, se chegada é a hora dos sacrifícios, auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé." Então, olha só, Se é chegada a hora dos nossos sacrifícios, aqui estou. Eu aceito. Eu obedeço. Eu sou humilde, como pediu, né? É como foi pedido para ele na visão espiritual. Auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé nos dolorosos momentos do testemunho. Então, nesse momento, humildemente, ele vai servir a Jesus e ele se declara pronto para isso. Só pede que Jesus o auxilie. A oração comovedora assinalou o fim da reunião, dispersando-se os assistentes que regressavam impressionados às suas choupanas humildes e pobres. O ancião, todavia, conseguiu repousar muito pouco naquela noite, tomado de preocupação por Lívia e pela sobrinha, já que aquela informação espiritual tinha falado para ele cuidar, né, dos seus, não só orar e vigiar, mas também cuidar dos seus, que o haviam cientificado de graves ocorrências que as levaram a solicitar a sua proteção. Figurava-se que apelos carinhosos do mundo invisível lhe enchiam o espírito de ansiedade indefinível e singulares impressões, que lhe não era possível alijar, ou seja, ver-se livre do raciocínio para os necessários minutos de repouso. Contudo, enquanto ocorriam esses fatos no Vale do Siquém, que é ali onde eles se encontravam, voltemos a Cafarnaum, onde na mesma tarde chegara o governador, com um grande aparato, com um montão de pessoas e de coisas ao seu redor. E de burburinho, olha só, no burburinho das festanças numerosas organizadas pelos prepostos de Herodes Antipas, o primeiro pensamento do viajante ilustre não nos pôde ser olvidado. Vamos ver então qual foi o seu primeiro pensamento. Sulpício, porém, após palestrar longamente com seu amigo Otávio, que era o escravo, né, que tinha ficado na casa de Lívia e Ana, nas proximidades da residência do senador, onde foi posto ao corrente de todos os fatos por esse mesmo Otávio, que voltou a informá-lo de que ambas as presas cobiçadas haviam fugido como aves viajoras para os bosques da Samaria. O governador surpreendeu-se com a resistência daquela mulher. Tão acostumado estava ele às conquistas fáceis, admirando-lhe intimamente, admirando a Lívia, né, o heroísmo, e pensando que afinal constituía atitude injustificável de sua parte, ou seja, por que ele estava fazendo tudo aquilo, tal obstinação no assédio, mesmo porque não lhe faltariam mulheres tentadoras e formosas, desejosas de captarem a sua estima no caminho da sua alta posição na Palestina. Ele poderia ter outras porque ele queria justamente ela. Ao mesmo tempo que dava curso a esses pensamentos, o espírito perverso do lictor Sulpício, antegozando, né, já prevendo a trabalhosa conquista da sua vítima Ana, murmurava-lhe, né, murmurava ao governador, ao ouvido, ao seu ouvido: Senhor governador, se consentirdes, irei a Samaria da Judéia informar-me do assunto. Daqui ao Vale do Siquém deve mediar pouco mais de 30 milhas, o que vem a ser um salto para os nossos cavalos. Levaria comigo 6 soldados, bastando esses homens para manter a ordem em qualquer lugar destas paragens. Sulpício, porém, disse, né, o senador, o governador Sulpício, por mim não vejo mais necessidade de semelhantes providências, exclamou resignado, ou seja, não vou mais atrás da Lívia. Mas veja bem, mas agora, explicou o lictor Sulpício com interesse, se não é por vós, deve ser por mim, porque me sinto escravizado a uma mulher que devo possuir de qualquer maneira. Sou eu agora quem vos pede humildemente a concessão dessas providências, acentuou ele desesperado, no auge dos seus pensamentos impuros. Então, veja bem, no momento em que o senador desiste da Lívia, praticamente, vem o lictor Sulpício e diz a ele: não, agora faça por mim, eu não quero desistir da Ana, deixe-me ir até lá com os meus, atrás delas, quero me informar, pelo menos. Então, o que será que Pilatos vai decidir nesse momento, né? Será que eles vão atrás dela? Será que só o lictor vai? Será que eles ficam e mudam de ideia? Qual será o próximo plano? Nós vamos ver, então, no nosso próximo programa. Então, eu aproveito para me despedir aqui, mandar um abraço para todos, dizer que foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. E até lá, então, quando nos veremos no próximo programa. Um abraço, fiquem com Deus.